Vamos até Iguaraçu, onde nós temos a Rádio Canoa Grande FM. Meu amigo Ricardo Silva, diretor, né? Todos da equipe da Canoa Grande FM exibindo o nosso programa. Em Maringá, nós temos a Rádio Viola Universitária também exibindo o nosso programa. E muito obrigado, viu? Em Bituruna, nós temos a Rádio Bituruna FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os amigos do Estadão do Paraná. Mundo Sertanejo, Brasil todo ouve. Diego Valadares canta, vou cantar pra vocês, Quando o Amor Vai Embora. É ruim, hein? Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Ontem fui eu que chorei, hoje eu não choro mais. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Já implorei seu amor, hoje pra mim tanto faz. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Era você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito, por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Ainda estou um pouco afônico, meu rouco aí do finalzão de semana, muitos shows, graças a Deus, né? O clima em Brasília é muito instável, muda toda hora, mas assim é bom demais, né? Um abraço, meu amigo João Paulo Alves, em Bom Jardim, no Rio Grande do Norte. Um abraço, muito obrigado, viu? Aproveitando que estamos no Rio Grande do Norte, vamos para Viçosa, onde nós temos a rádio exibindo o nosso programa. Daqui a pouco eu vou falar o nome da rádio, viu? Muito obrigado a todos vocês de Viçosa. FM da Paz. FM da Paz em Viçosa, exibindo o nosso programa aí no Rio Grande do Norte. A todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Nós temos uma audiência fantástica, né? Recebo muitos pedidos de alôs aí de Viçosa. Muito obrigado, um beijo para todos vocês, viu? E a todos da equipe da FM da Paz, obrigado pela parceria de vocês, tá bom? A Ednete Souza, em Fortaleza, também ligada no nosso programa. A Jarine Gomes, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para vocês, ouvintes da Tropical FM. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Vamos em frente ao som da viola de hoje. Traz para vocês de Paulo e Paulinho, minha querida Maria José, a Carol, a Suz Maciel. Todos querem ouvir essa música linda, Amor de Primavera, de Paulo e Paulinho. Chora, viola apaixonada!

Rony e Ricardo cantam Chega Pra Cá. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Hoje essa festa vai até o amanhecer. Eu quero ver o sol nascer dançando um arrasta-pé. Eu também quero dançar bem agarradinho, arrochando com carinho a cintura da mulher. Esse forró é mexe, mexe, beija, beija, com mulher e com cerveja não tem hora pra parar. Depois que eu beber um aguardente, a coisa vai ficar quente, eu quero botar pra quebrar. Depois que eu beber um aguardente, a coisa vai ficar quente, eu quero botar pra quebrar. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia daria. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Hoje essa festa vai até o amanhecer. Eu quero ver o sol nascer dançando um arrasta-pé. Eu também quero dançar bem agarradinho, arrochando com carinho a cintura da mulher. Esse forró é mexe, mexe, beija, beija, com mulher e com cerveja não tem hora pra parar. Depois que eu beber um aguardente, a coisa vai ficar quente, eu quero botar pra quebrar. Depois que eu beber um aguardente, a coisa vai ficar quente, eu quero botar pra quebrar. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Chega pra cá, vamos dançar. O sanfoneiro não tem hora pra parar. Chega pra cá, vamos dançar. Agarradinho até o dia clarear. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos até Vilhena, no estadão de Rondônia, onde nós temos a Vilhena AM exibindo o nosso programa. Um abraço carinhoso aí a Druvalina Antunes, o Cirilo, a Rita, a Anália, a todos vocês amigos, a de Vilhena, ouvindo o nosso programa pela rádio Vilhena AM, que joga aí para todo o estado, né? O sinal bacana, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo no estadão de Rondônia também, pela Vilhena, rádio Vilhena AM, que fica em Vilhena. Muito obrigado, viu? A TT Mall em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também ouvindo o nosso programa. Um beijo para vocês, viu? Minha querida Erisvânia Oliveira, a Beth, a Rosiane, todas estão em Roda Velha, no Estadão da Bahia. Audiência fantástica a todos vocês, amigos de Roda Velha, na Bahia, ouvindo o nosso programa. Erisvânia Oliveira sempre interagindo comigo no Facebook. É uma moça morena, muito bonita, muito simpática. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Meu amigo Odinei Rodrigues, Rádio Educadora, um abraço, muito obrigado, viu? Exibindo o nosso programa. Meu amigo Fran Gomes, o Vigia aí da Marques, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Em Açailândia nós temos a rádio Marconi FM exibindo o nosso programa. A todos vocês ouvintes, muito obrigado, viu? Os amigos da Panificadora Júlia, o Pedrinho Maranhão, a todos, muito obrigado. Ouvintes aí da Marconi FM, nosso programa é sucesso total aí também em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Quem canta bonito agora? Léo Magalhães, a pedido da minha querida Patrícia Maiara, Márcia Farias, aí de Santo Luís do Paruá, ouvintes da Tropical FM. Léo Magalhães canta Alô. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Me falou, foi bom demais. você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô, alô, não vai doer não. Alô, alô, diz um alô, coração. Me falou, foi bom. Caixa postal, diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender, se fez o meu coração se apaixonar por você. Maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, muitos alôs, muito astral, muita alegria. Meu amigo Bruno Souza, aí de Salinas, Rádio Cultura FM, muito obrigado, Valmir Clabuchar, todos vocês amigos da Cultura FM em Salinas, a terra da cachaça, né? Um abraço a todos vocês aí do Estadão de Minas Gerais. Já que estamos em Salinas, vamos para São João do Paraíso, cidade próxima também, onde nós temos a Rádio Paraíso FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, Valmiro Gomes, a Neilza. Inclusive, minhas músicas fazem muito sucesso aí também na programação local da rádio. Creio que brevemente estaremos por aí fazendo grandes shows. Diego Varadares em toda a região aí, fazendo shows, levando muita alegria, muito modão sertanejo, sertanejo universitário, muito arrocha. Até o Lepo Lepo, Diego Varadares já canta nos shows. É, a gente tem que cantar o que o povo gosta. Um abraço, minha querida Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica Vitorino, a todos vocês amigos, a Inácio Pereira, a todos vocês de São João do Paraíso, sintam-se abraçados por mim, tá bom? Por todos nós aqui do Mundo Sertanejo, muito obrigado. Vamos até Taiobeiras, um abraço a todos vocês amigos de Taiobeiras, vamos até Ilicínia, Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa aí em Sul de Minas, né? No Sul de Minas, um beijo para aquele Cristina, todos vocês amigos de Ilicínia, que ouve nosso programa pela Rádio Rainha da Paz. Um beijo pra todo mundo. Zezé de Camargo, Luciano, cantam Teorias. Embora às vezes possa parecer estranho, água de um rio enche o oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim.